toda vez que eu vejo você, o meu corpo se desloca nas ondas da pororoca. Depois o meu corpo desliza nas correntezas do rio, nas águas de fevereiro, nas águas de março, nas águas de abril. Mas eu não sei se é amor ou desejo meu. Mas eu só sei que está no meu corpo, tá na minha alma, no meu pensamento, me roubando a calma, me roubando a calma, me roubando a calma. Ao te ver eu fico louca, louca, louca, louca. A minha paixão é cabocla, cabocla, cabocla, cabocla. Te desejo numa esteira, na mangueira, no tupé, no leito de igarapé, em uma canoa quebrada. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, eu estou apaixonada. Toda vez que eu vejo você, o meu corpo se desloca nas ondas da pororoca. Depois o meu corpo desliza nas correntezas do rio, nas águas de fevereiro, nas águas de março, nas águas de abril. Mas eu não sei se é amor ou desejo meu. Mas eu só sei que está no meu corpo, tá na minha alma, no meu pensamento, me roubando a calma, me roubando a calma, me roubando a calma. Ao te ver eu fico louco, louca, louca, louca. A minha paixão é cabocla, cabocla, cabocla, cabocla. Te desejo.